Egmont. Egmont. Você precisa acordar. Você precisa despertar o consciente. Acorda, guerreiro. Até quando você vai acreditar que o opressor vai fortalecer o oprimido? Investindo em educação de qualidade, saúde, cultura e emprego? Até quando você vai acreditar que o sistema vai nos dar oportunidade, guerreiro? Acorda, mano. Para de acreditar no nosso inimigo, em suas mentiras, em suas histórias, pois tudo que eles falam é mentira. Até quando você vai ser enganado, cara? Todo esse dinheiro que eles dizem que investem nessas áreas são desviadas para eles mesmos. E o que sobra são migalhas. Até quando você vai acreditar nesses covardes? Após todos aqueles anos de escravidão, nos jogaram na favela, nos negaram emprego, empregaram os brancos italianos, nos forçaram a praticar o crime para sobreviver. E hoje, superlotamos os presídios e muitos de nossos irmãos são exterminados. E a mentira agora é dizer que gastam R$2.400 por mês com cada detento. Quer saber a real? Nossos manos sobrevivem de maneira desumana dentro dos presídios. E a grana que eles dizem investir nos detentos estão investindo em suas próprias segurança. Não existe segurança para preto e pobre no Brasil. Assim como não existe justiça, educação de qualidade, saúde e investimento na cultura dos negros e pobres do Brasil. Tudo existe só para a elite. Pagamos um dos impostos mais caros do mundo para bancar o luxo dessa elite podre que tem governado o nosso país. E enquanto eles ficam mais ricos, cada dia ficamos mais pobres. Enquanto eles se unem, agredimos nós mesmos por causa de futebol e siglas partidárias e nos matamos por migalhas. Acorda, cara, tá na hora de acordar, mano. Tá na hora de acordar.